alima. Salima, Salima, Salima, Salima. Cristo mamãe louca. Pensa gaia e o mozema, o salima, que é de sarava, toba e eva, na tela gozoca. Salima, salima, que pai ambata. Salima, e paina ye. Salima, salima, e paiambanda. Soto e colega, na sua mama. Soto e colega, decisão somovo. Oh, salima, salima, salima, salima, salima, morindo mama yoka. Merci, ma boa, ma casi bona, mi no moco. repertuare zalima kasi ne boyoki oyo nyoso bokolinga.